danada da vida me ultrapassou e me deu uma fechada. E disse, duvido fazer do limão que o diabo amassou limonada. Ouvindo a danada da vida dizendo, duvido, eu fui pro tudo ou nada. E vi que a batalha não tava perdida e que a trilha nem tava na estrada. A vida não tava no trilho e sem brilho eu já tava perdendo a corrida. Tão acelerado, sem olhar pro lado, não li os sinais de saída. Correndo demais, deixei tudo pra trás, mas a vida me deu uma fechada. Batendo de frente, eu nasci novamente e deixei uma semente na estrada. Da batida da vida comigo. Alguém vai passar e vai colher pra fazer uma batida e beber com os amigos. E naquele instante eu vou estar bem distante, pensando já com os meus botões. Em cada limão que a danada me deu e o que deu pra fazer com os limões. E quem vai brindar com a batida que fez com os limões que nasceram, eu não sei. Alguém numa festa, num sítio, num quarto, num parto ou numa despedida. Talvez eu já esteja bem longe, parando em uma curva onde eu sempre passei. E ouvindo no último sopro de vento algum eco desse brinde à vida.